Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Muito boa noite, eu sou o Júlio Mendes Rodrigo e dou-vos as boas-vindas à emissão número 157 do Arranca Corações, o programa que vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. O quarto dia do mês, outubro, obviamente, na Roma Antiga era o dia do Festival de Baco, deus do vinho e da alegria, numa das pantomimas excessivas. distanciados e desligados que nos encontramos dessas hierofanias, agora substituídas pelas arruadas em que se distribuem canetas e bonés, entendemos ser de capital importância darmos o nosso muito humilde contributo para uma mais que desejada religação à dimensão sacra da experiência humana. Pois bem, estão todos convidados a mergulhar no decurso da próxima hora numa mítica e áurea idade pagã, experiência permitida apenas pelo caráter apotropaico da música. Para tema de abertura desta emissão do Arranca Corações, estivemos a escutar os penafidelenses Sangre Cavalum com o tema Alborada, um tema retirado do seu registro em cassete datado de 1998, Alborada de Douro, Cantares da Terra Castreja. Vamos continuar esta emissão do Arranca Corações na companhia ainda de Sangre Cavalum para escutar Fero, Bravo e Forte, um tema retirado do seu registro Bárbara Carmina, editado já em 2004. Seguir-se-á ainda, na mesma linha de som, Usar de Fero com A Consagração das Bestas. Oh. Já de seguida vamos ficar na companhia de Falcata de Fogo para escutarmos dois temas. São eles o chamamento das tribos e a subida ao monte. Thank you. vamos dar continuidade à nossa emissão do Arranca Corações, para ficarmos seguidamente na companhia de Urze de Lume com este magnífico tema intitulado Geada Negra. Seguidamente, Druzuna com os temas A Espiral do Tempo e Terra de Druzuna. E agora, já na reta final da emissão número 157 do Arranca Corações, tempo ainda para um bloco de quatro temas. O primeiro intitula-se Sangue dos Deuses e é interpretado por Azaghatel e é um tema retirado da coletânea Raiz Ibérica. Esta é uma coletânea editada pelo selo austríaco Anstern em conjunto com a editora ibérica Soliferro Gravaciones Íberas e foi uma coletânea editada em 2014. Os Azaghatel continuarão ainda na nossa companhia para mais dois temas. São eles dois temas retirados do seu álbum Lux Citania, intitulados, respectivamente, Viriatus e Endovélico. Para terminar este bloco de quatro músicas, ficaremos na companhia de Vae Solis com o tema Adversarial Light. Montes esquecidos racham o horizonte. Entre névoas que envolvem a montanha, pedras resistem ao esquecimento. Rios correm num ruído sussurrante, memórias mortas pelo tempo. Sangue dos deuses. Terra, densos campos de trigo. alma que sente e faz, conhece, só lembra o que esqueceu. Vivemos raça porque houvesse memória em nós, instinto teu. Nação que reencarnaste, povo ressuscitou. Ou tudo que era ceiaste, assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada. É já no ir a ver o dia de manhã, confuso, nada. Na montanha, viagem de bueiro que nos cega. Ouve-se pelo vento os cavalos que relincham. Vês o inimigo que avança. Faço ritual ao Deus em tua pele para o nascimento do Filho Salvador. E seu nome é Viriato. Seu nome é Viriato. Eia, ia, ia, ia, ia, ia. Lusitânia. Eia, ia, ia, ia, ia, ia. Lusitânia. Fracassada, esperava a potência dos romanos. Da Espanha, a maior parte arrasada. Comiam já os veteranos. Filho da terra, da luz e do vento, das beiras, acento lusitano. Empunhou o cajado. Foi a salvação da grande Espanha. Eia, ia, ia, ia, ia, ia. Lusitânia. Eia, ia, ia, ia, ia, ia. Lusitânia. Lusitânia. bloom to lie. Senhor da montanha, espírito infernal, próspero este, escuda-nos da morte. Teu severo da escuridão. Da tormenta foste resgatado no equinócio de outono. bem-vinda, que é esta emissão número 157 do Arranca Corações. Tempo ainda para agradecer a vossa preferência, desejar-vos um bom resto de noite e aproveitar para marcar encontro para de hoje 8 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Boa noite e obrigado. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.